360. O 10 mais 3. 8. Meu forte 08 grato, 390. Bora, mano. O Xener 62, o nono, bom dia, mantenha o ponto de espera. Eu vou manter. O 1865, está com 180 a bordo, 340 de autonomia, alternando com 5, para o carro. 865, autorizando o táxi via Índia, ponte espera, dono 02, 198, acima 95, negar 10, 19. Autorizado via Índia, ponte espera, 290, 19, bom, 865. Alô, Salvador, 27, 83, 43, pronto para a multidão. 27, autorizado, puxa o contato. Autorizado, 27. Está livre de mínimo de altitude digitada. Autorizado, descida para 4 mil pés. Autorizado, ILS, 9972. Autorizado, 9972, o ponto está digitado. Mais dois. O 093 autorizado direto em Lefa. Direto em Lefa, gol no 093. Estabilizou a 9972. 9972, chama a torre no 8 decimal 95. 95, obrigado. Xaner 62 no ano, mantenha o ponto de espera. O 1963, decolado aos 37, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, o 963, bom dia. Federal 9972. Federal 9972, ajuste no 019, reporte passando externo, baixada e travada. Tá passando externo, baixada e travada, tá? 2019. Centro Federal 9972, avistado, vento 130 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, 9972. O 973 vai seguir tráfego com posição de 1 hora 9 milhas com 210 de crowd speed, tem condições de reduzir para 200 nós a velocidade. Afirma, tio. Azul 4958, leve desvio esquerdo para evitar um cubo. É 3890, chame o centro Recife, respeito no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 1268, 125, 45, tá no 3890, olha. Sala Salvador, 0783, pronto para o táxi, mesmo a bordo, autonomia 4 horas e 30, alternando Salvador. 0783, autorizado o táxi em Índia, por temperador no 02, 118, 195, negar 10, 19. Sente autorizado o táxi, em frente após Índia, ponto espera 118,95 e 1019 no ajuste 0783. Uma aeronave na final, 6219. Frente após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista 10, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Ok, após o pouso da aeronave na curta, vai alinhar e manter pista 10, aguardando para a decolagem imediata. 4958, semetorno no 8, decimal 95. 4958, 18950. Alô, Delta 4958. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alfa e Antifox. Salvador, bom dia, Azul 4958, final ainda 9 milhas. Azul 4958, ajuste 109, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego 737 alinhando para correção, Airbus alinhando para decolagem. Aceita a decolagem, aguarda a pista livre, o Azul 4958. Geral 9972, no solo 40, libera a direita e reporte pista livre. Geral 9972, chame controle solo em 121 na decimal 9. Na 093, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, aterno 126 decimal 0. 1288, aterno 260, obrigado, bom final de semana, senhorita. Autorizado táxi Alfa, Kilo 43. Azul 4958, avistado, vento 130 graus, 05 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso livre, pistão na zero, 4950. Puxa, né, 62, 11, decolado às 42, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Ok, controle agora 208, Xané 62, 11, graças. Controle Salvador, bom dia, Xané 6211, decolado na sua escuta. Xané 6211, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto para o Lita. Sim, ativo, subida ao 360, da presente direto para o Lita, 6211, graças. Aproximação, aguarde autorização para pouso número 2. 5973, baixa agora. Decolando no 7 com esquerda, vida que salta. O Vitor Kilo Delta tá correto, eu vi a autonomia. Final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Força estabilizado, 64. Do 4958, no solo de 44. Libera a próxima direita e chame controle solo em 121 decimal 9. Ao liberar 219, azul 5973, vento 120 graus, 069, pouso autorizado, pistão no zero. Isso, pouso 5973. Azul 2710, visual com Boeing 767, com terminal para pouso, em pistão no zero. Visual 2710. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistão no zero, azul 2710. Faz a passagem do tráfego ali e mantém na 1027, 10. Azul 498, mantém posição na, antes da quila, aguardando confirmação de posição aqui. 498, mantém posição antes da quila. Vai manter antes da quila, Azul 5973, no solo de 4,6, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Próxima direita, 1219, após, 43. Azul 2710, alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 20 graus, 06 nós. Alinhar livre decolagem 2710 da Azul. Reporta antes daquilo. E Alfa reportada antes daquilo, 2903. Azul 4952, ingresso no PAD 3, aguarda no início do PAD. Então, está a confirmação do portão. Libera a Taxi Alfa. Está avisando aqui já um sinalizador entre o voo e o tanque. E autorizado o ingresso de baixo, seguindo a sinalizador, azul 498. Obrigado, 498, então podemos prosseguir, né? Salvador, boa noite, ponto de espera. Boa noite, 65, mantenha o ponto de espera. Ingresso quilo, base 3. A posição prevista é a meia dúzia. Fica dentro da transação. Quilo, posição meia dúzia. Bom voo. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. 2710 na Conde. As 2710, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo no 50. Autorizado, vai direto para o Conde. 150, direto Conde 2710. O Xanema é 211, chame o centro de Cícero. Frequência 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. Desculpa, você pode repetir, por favor? Xanema é 219, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. Ok, centro Recife agora, 251, alterna 3395, Xanema é 219, muito grato. Bravo, solicito autorização de reboque da posição pátio 3, número 21000, para o pátio principal, gate de número 9. O Tango Mike Bravo, é o número 2 no Pátio 3, para iniciar a boca, aguardo. Gente, no aguardo. O Alpha Xbox, qual a posição que se encontra no Pátio 3? Alpha Xbox está na posição 3 Romeu, eu solicito agora o cancelamento do reboque, a aeronave vai sair daqui, essa posição mesmo, senhor. 27, ok. Ah, sim. Oi, Salvador, bom dia, voo 1649 LS, zona 0. Luno 649, bom dia, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, voo 1649. Obrigado, 3360. 6225, decolar 250, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, originário 6225. Uno 649, vento 130 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Leve pouso, pista no zero, vou no 649. Helena 25, contato com radar na decolagem, estilo para nível de voo 380, autorizado direto elétrico. 380, direto elétrico, última é 225. Boa noite, 65 visual com Boeing 737, curta final para pouso, pista no zero. Após a passagem do tráfego, autorizada a alinhar e manter pista no zero, gol 1865. Após a passagem do tráfego, pista no zero, 1865. Salvador, bom dia, Azul 2783, ponto de espera da 1-0. Azul 2783, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2783. Luno 649, no solo 54, primeira próxima direita, chame controle, solo em 121, decimal 9. Direita 1219, obrigado, igual, Luno 649. Sim, se chama só 1219. Mono 865, alinhar decolagem autorizada, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Decolagem, pistão no zero, boa noite, mesmo. Azul 2783, após a rolagem do Boeing 737, autorizada a alinhar e manter pistão no zero. Ciente após a aeronave da Gol, ou Azul 273, alinhar mantém no zero. Discussão da administração, gol no 649, 30 Alfa, Kilo, portão 03, parte principal. Alfa, Kilo, portão 03, gol 649. Tango Mike Bravo Solo. Papa Tango, Tango Mike Bravo Solo. Autorizado, início de reboque, reporte saída, pato 3, para ingresso, pato 1. Gente, inserir o reboque, antes de adentrar o pátio principal, reportarei. 49, firmando Alfa Juliette, portão 03. Ah, agora sim, Alfa Juliette, o portão 03, 649. Bono 865, decolado 256, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, 865. Pode empurrar. Positivo. Pode empurrar. Chega ali e você dá aquela velha parada. Empurra tudo. Não entendi. Empurra tudo. Essa onda porque não pode olhar pra trás. Mas tranquilo. Mas tanto em moto como em carro tem retrovisor positivo? A nossa pessoa, tem ciência? Azul 2783, vento 130 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem autorizada 2783. Da sua, do seu rádio para a frequência do solo, ok? Mantenha a frequência livre e na escuta. Positivo. Meu nome é 225, chamo centro Recife, frequência 128, decimal 8, até 126, decimal 0. 228, 260, curso de janeiro, minha vida. Direto Elefa. Direto Elefa, boa noite, 65. Azul 2783, decolado 259, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, 2783. Obrigado, até a volta. Sai da árvore Elefa. Seleção Elefa, solicita, se possível, liberação da restrição. 2783, contato radar decolagem, sobra nível de voo 960, sem restrições, na saída da água. Sem restrições, saída da água para o 960, 2783. O táxi. autoriza o Azul 273 da presente com a direta da Alfa. Alfa 273783. Direta da Alfa da presente 273. Construir Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike, Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44, decolar de Serra Índia, Eco Índia, para Serra Índia, Eco Índia. Sobrevoo em Salvador, 500 AGL, alocado 0115 no transponder. É autorizado, sem interferir com os tráfegos na aproximação, cruzar Simbra para sobrevoo no aeroclube. Juliette Romeu, temos uma aeronave, uma Alfa 172, na afinada pistão 0, mantendo o máximo 110 para cruzamento entre Duna e Simbra. Será no máximo 500 pés, o Mike Juliette Romeu, após visual, cruza a retaguarda do tráfego, o Mike Juliette Romeu. Passaria de 2229, informa o tráfego da suposição de 105 milhas, mantendo 500 pés, é um helicóptero. Não irá interferir na sua aproximação. Complete a aproximação, chama a torno no 8.95. Obrigado e um bom dia. Salvo Salvador, estamos com Mike Bravo. Solicito autorização para adentrar o parque principal e prosseguir até o guincho 09. Estamos Mike Bravo, autorizado ingresso, reporta no tráfego no reboque. Gente, será feito, Bravo. 288-260-865. Sinal de autorizado, pouso 1-0. Salvador, bom dia, o ATS a cargo 6570, informação ECO, autorização Recife nível 350. Bom dia, ATS 6570, informação ECO, confere, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox, via Pesulu no 7. Decolagem na pista no 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5122, controle Salvador 120.8. 570 da APSA foi autorizado, Recife 350, sai da pista 10, Pucajamo, Aracaju, transponder 5122 e o controle 120.8, APSA 6570. Primeira aerovia, Pesulu no 7. Primeira aerovia, Pesulu no 7, APSA 6570. Cotejamento correto, APSA 6570, chame pronto, puxa acionamento, parte 3. Chamará quando pronto o ATS 6570, mestre. Autorização Salvador, bom dia, ao Rio 5973, da Eco. Rio 5973, bom dia, Eco, confere, um minuto para cópia. Alfa Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado decolar, pistão na 7, vento 130 graus, 07 nós. Na série 2229, solo 07, libera a direita, chama o solo em 121, décimo 9. Direita 219, 2229. Salvador, passaria 2229. Passarei 2229, Alfa, chame antes da taxa de Juliette. Dispatch Alfa, cruzará antes da Juliette, 2229. Rio 5973, copia. Rio 5973, copia. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, via Pêndulo no 7 e via 330. No canal de Napista no 0, curva esquerda, Pouca Jamo Caju. Transponder 5115, controle Salvador 120, décima 8. Cotejamento correto, Rio 5973, chame pronto para o estacionamento. Solo Salvador, bom dia. 3517, ciente informação Eco, é para Brasília, pronto para cópia. 3517, bom dia, Eco, confere um minuto para cópia. Abandonando aeroclube, intenção de sobrevoo em Pirajá, que é autorizado o cruze entre Simbra e Duna, Mike Juliette Romeu a 500 pés. Papá, Mike Juliette Romeu, está autorizado o cruzamento, reporta iniciando sobrevoo. Reportará iniciando sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Juliette, 2229. Paredo 2229, Juliette, remota 1-2. Ingressa Juliette, remota 1-2, 2229, certo. 3597, copia. O 3597 não escuta, prossiga. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pêndulo 1-7, nível 360. Decolagem na pista 1-0, curva direita, Árvore Elefa. Transponder 5-1-1-7, controle Salvador 120-8. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 1-7. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Árvore, transição Elefa. Transponder 5-1-1-7, controle 120-8, TAN 3597. TAN 3597, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Vai chamar o 3597. Alterna 1228-260-0-0273. Caetano, mantendo sobre voo Mike Juliette Romeu, próxima altura. Papapá, Mike Juliette Romeu, sim. Salvador, é o C3597, posição 4 para pushback acionamento. Para como? 3597, para pushback acionamento. Autorizado, chame TEC 3597. Autorizado, vai chamar 3597. Ao 9976, aguarde. Geral 9976, copia? Copia. Autorizado, Serra Brasil, Lapa Lima, via Berlu 20, nível 340. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda, Momo, Cogbo, Nenim. Momo, transição, Nenim. Transpondo 5127, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Templo Arena, pista 10, Momo, Cogbo, Nenim. Apertando 20, nível 340, transpondo 527, controle 20. Bono 092, aciona a identificação, desça para o 050 via chegada Mari, ajuste Salvador no 099. 050 via Mari, ou no 092, 1099. Fala Salvador, bom dia, Bono 759. 759, bom dia. Informação, curso eco, pronto para cópia. Assistente da ECO, pronto para cópia, no portão 612. Bono 759, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via Bezulu 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael Leda Motiva. Transpondo 5134, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360 para Guarulhos, veio Bezulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita. Saída da El, Leda Motiva. Código Transponder 5134. Controle Salvador 120, décima 8, gol 1759. Protegimento correto, chame pronto para o estacionamento. Reportar água 1759. Abandono São Caetano para sobrevoar na estação Pirajá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ciente. Solo 3517 com 165 a bordo, 3 horas e 50, Guarulhos, para o táxi. Taxi India, no ponto de espera Torre 1, 18, 195, ajuste ao altímetro no 019. Ajuste no 019, autorizado via Índia, no ponto de espera 118, 195, 3517. Gol 1092, pode voar, dona, tá presente? Gol 1092, autorizado, dona. Dona, 1092. Salvador, é o TAN 3597, está pronto no ponto de espera, bom dia. TAN 3597, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, x 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, TAN 3597. 09, autorizado ILS, foi pista no zero, vamos estabilizar. 1019, 2000 pés, vai poder estabilizar na X-ray, o gol 1092. Salvador, voo 1649. Solo Salvador. Bom dia novamente, de atração um pouco cedo, mas enquanto possível, autorização para Porto Seguro. O número 49, formação Eco, autorizado Serra Bravo, Papa Sierra, via rota nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita. Dael Leda Bitev, após segue DCT. Transponder 5142, controle Salvador 120 decimal 8. Ok, autorizado, 360 por segundo na saída da El Leda Bitev. Decola da 10. 42, controle de voo, 649. Confirme o nível? 360. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, voo número 649. Radar a decolagem, se mantém o nível 360 via saída Arbor. 360, pode ir lá, pode ir Arbor. 6517, mantém o perfil da saída Arbor. Mantenha o perfil, obrigado. Coletivo, né? Route flight level 160, departure from runway 17, after departure, right turn. Arbor departure, after Delta Charlie Tango. Call code 5136, depart Salvador Control 120.8. Five in from red, that correct, confirm POB. Mike Bravo uniform. Call power 118.95 to a setup, QNH 1019. Geral 9976, solo. Senhor, chamou o ato pro solo? Yes, chama a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 285, obrigado, daqui a pouco, 9092. Bom dia, voo 1092. Final, voo 10, baixar travado. Voo 1092, autorizado voo, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Tenho livre pouso na 10, voo 1092. Salvador, o voo 9759, Chubeca, acionamento, portão 06. Voo 9759, aguarde o estacionamento. Aguardando o voo 9759. Para o táxi, 3 horas e 25 de autonomia, 03 a bordo, alterna Salvador. 5973, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera do Rio 18, décimo 95, PNH 1099. Autorizado, táxi até o ponto de espera do Rio 0, Pirajá, sobrevoa, cidade baixa, mais cidade de Rio. Mike Leite Romeu, ciente. Para o táxi, foram 759. Federal 997, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Papa Romeu, até a Juliette Serra, pronto, Fábio. Autorizado grupo de Zulu, plataforma Manati, rota do plano de voo. Um no meu pé, decolagem da pista no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador 120, décima 8. Correto, até a Juliette Serra, confirme PLB. 7 copiado, chame Torre 1 no 8, décimo 95 para acionamento, QNH 1019. Juliette Serra. Bom dia, prossiga. Então, Juliette Serra, autorizado acionamento, reporte táxi. A Serra Brava, Quebec Vitor, via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva à direita. Arbor, elefa, após voa, opiló. Após descer, transponder 5131, controle 120.8. Autorizado 180, decola na 10, curva à direita, arbor, elefa, no opiló, após volta direto. 5131, controle 208, passarei 2223. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, passarei 2223. Fala, bom dia, vou 092, liga na pista, na sua escuta. 092, táxi aprovado via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Via Alfa, vai reportar para Juliette, 1092. Passarei 2223, confirmando posição, remoto no 2. Afirmativo, sim. Entendi. Salvador, bom dia, 9970 da Sideral. Sideral 9970, bom dia. Formação Eco, pronto, cópia. Gente, tem formação Eco, tá pronto, cópia. Pronto. Autorizado Serra Brava, Tango Eco, via Pesulu 20. Decolagem na pista 10, curva esquerda, Momo, Cogbo, Nenim é a saída. Nível autorizado 340. Transponder 5130, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado no 340, a pista é a 10, primeira curva esquerda, aerovia Alfa Zulu 20. Saída Momo, Cogbo, Remin, 5130, 1208, controle Sideral 9970. Protege destino. Terezinha. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, Sideral 9970. Vai chamar para estacionamento, Sideral 9970. Informação de táxi. Ouvindo informações de táxi. Federal 9976, na passagem a Pong da Gol à direita, após segue via Pat 3, Patione Indy, no ponto de espera 12, 118, decimal 95, QNH 1019. Na passagem ao Pong, Pat 3, Patione Indy, 1092, Juliette Portão 5. Juliette Portão 5, no 092. Para tarde, o voo 9759, 186 agora, 4 horas de autonomia alterna, Galeão. 759, aguarde as instruções de táxi. Aguardando o voo 9759. 759, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1 e táxi Fê Índia, no ponto de espera torre 118.95, NH1099. Pátio 1, Índia, ponto de espera torre 2895, no 099, voa no 759. Torre Salvador, 9976, da Federal, falta a porta da Vesta, pronto, bom? Federal 9976, bom dia, intensidade 1, por gentileza, faça um cheque rádio, segue táxi até a cabeceira. Melhorou? Firmo, 9976, autorizado, decolar, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Ali decola da 10, é que o microfone tava longe, tá bom, melhorou. Gente, 9976. Pode repetir o transponder, por favor? 5141. Autorizado lá pra Sierra Bravo Romeo Fox, 350, decola na Pucajamo Caju, o Pesolo 197, chama 208, aciona 5141. Protejamento correto, chama o trono do projecionamento azul 4234, poderia confirmar o gate? Tô aqui na parte de carga, parte 3, né? Não sei a posição não, depois te confirmo. Gente. Salvador, bom dia, voo no 759, próximo ao ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Voo 759, após a aeronave que inicia a decolagem, autorizado a alinhar e manter a pista na 0. Ali mantém pista no 0, gol 1759. Salvador, bom dia, guardião 08. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, a missão policial, posta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0